62, 25. No solo aos 27. Livre à direita, segue táxi via Alfa e Juliette. Portão 02. Alfa e Juliette 02, 6227. Passa nível 120, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35, coordenando com o centro. 093, este controle Salvador, aciona identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 03, chegada, bom fim. Esticou 4 mil pés no 03, bom fim, no 093. Passaredo 2221 no chão de centro Recife em 125.45, alterno 26.85. 125.45 ou 26.85? 26.85, por favor. Obrigado, bom dia. Voo no 093, desça para 2 mil pés, ajuste no 093, livre elétrica, reporte estabilizado. 2013, reportagem estabilizado, voo no 093. Salvador, Azul 5126, bom dia. Cinco, um, dois, meia, bom dia, bom dia. Azul 5126, autorizado para Confins, via Zulu 21, nível 380. Saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa direto Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5145, controle Salvador, PL 120, decimal 8. Autorizado Confins, nível 380, via Upro Zulu 21. Recorda 190, Arbo 1, 32, após Tozop. Transponder 5145, controle 120, decimal 8. Azul 5128. Correto, Azul 5126, reporte para o Optilex Sonamento, porta 1. Aproximação, Xantônio, no noite, decimal 95. Noite, tá sem graça. Salvador, 1093. 1093, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento calmo. E depois na 0, 093. Controle Salvador, Rio 5935. Controle Salvador, Rio 5935. Nivelado no nível 330, perdeu contato com o centro, está pronto para a descida. Sente de contato com o centro Recife 125, decimal 1, caso negativo, retorne a frequência do controle. Vai na 251, obrigado. 093, no solo aos 49. Livrou via Fox, segue táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para 8, com 093. Torre Salvador, Azul 5126, box 01 para prospecto. Autorizado, Azul 5126, repass táxi. Autorizado, prospecto, acionamento 5126. Salvador, Azul 5126, 3 horas e 30 minutos de autonomia. 95 a bordo, alterna Galeão para táxi. Azul 5126, livre táxi à direita via Índia até o ponto zero da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10014. Ciente, autorizado táxi via Índia, reportará quando pronto. Um ajuste, 1-0-1-4, 5-1-2-1. Zero. Perguntinho. Gente. Autorizado, 66, livre R9, reporte estabilidade. Libra Prodo 366, vai informar estabilizado, 5976. Alvaro, bom dia, Esperão 9970, informação Delta. Esperão 9970, show controle de Salvador, sua identificação. Essa via, chegada a Bomé de ONU para o nível 050. Ajuste no 014. 14, 7 via, Bomé de ONU, será na nave Tetela. Salvador, Azul 5126, ponto de espera pronta. Azul 5126, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento K1. Autorizado alinhar e decolar da 10, Azul 5126. Tá 3597, esse é o controle de Salvador, aciona identificação. Pista. Para o nível 050, ajuste no 014, chegada a Bonfim. 050, 1014, confirma. Afirmativo, no 014, chegada a Bonfim. Ajuste para o Rio 5976. 10 no 4 no ajuste, Rio 5976. 14, obrigado. Confirmando, está livre o procedimento WISC para o Rio, né? Afirmativo, livre procedimento ILS WISC, pista 10, reporte estabilizado. Vai informar estabilizado, Rio 5975. Azul 5126, decolado aos 58, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, 5126, obrigado, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Controle Salvador, bom dia. Azul 5126, passando 1200 pés, Arbo 1. Azul 5126, contato radar, suba nível 380, após 2000 pés, direto, Elefa. Sobe 360, após 2000, direto, Elefa. Azul 5126. 5975 estabilizado? Estabilizado no LOC, Rio 5975. Gente, complete a aproximação, chame torre no 8.95. 8.95, bom dia. Boa. Torre Salvador, Rio 5975. Rio 5975, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso na 10, o Rio 5975. Salvador, bom dia, Oceaner 6225, ocidente da Foxtrot, autorização Brasília. Oceaner 6225, bom dia. Prepare saída Arbor 1, aguarde cópia. Arbor 1, aguardando cópia, Oceaner 6225. No 26, sua restrita nível 360 e voe Utigir, está presente. Poderia confirmar para Azul 5126, senhor? Afirmativo. Sube, mantenha nível 360 e voe Utigir, está presente. Uniforme, Tango, Golf, Índia, Romeu. 360, Utigir, está presente. Um Azul 5126. Azul 5126, chame Centro Recife. 126.0, alterna 28.8. 260.28. Bom sábado, senhor. 5126. Siderão 9970, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4, livre LS, reporte estabilizado. 14.2000, reporte estabilizado em LS, Siderão 9970. TAM 3517, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 4. 3.0 no 4, 3.5.7. 3.5.7, inicie redução 2.0.0, nós é o número 2. Temos a 3.5.7. 9.75 no solo, aos 0.6, livre à direita, segue táxi via Alfa Kilo até o pátio 3. Alfa Kilo até o pátio 3, segura 5.9.7. Oxenai 6225, pronto, top. Pronto, Oxenai 6225. Oxenai 6225, autorizado Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa. Decola da 10, curva direita. Transponder 5171, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado Brasília via Presolu 17, nível 380, decola Arbor 1 com transição Elefa da pista 10 com primeira curva direita após decolagem. Transponder 5171, controle no 208, Xené 6225. Correto, Xené 6225, reporte para puxa, acionamento, portão 2. Xené 6225, está no portão 2 já, pronto para o puxa, acionamento. Autorizado, Xené 6225, reporte táxi. Autorizado, reporte para o táxi, Xené 6225. General 9970, compete aproximação, chame torre no noite, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, General 9970. General 9970. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 260 graus, 039. Livre pouso na 10, 099-70. Autorizado, GLS X-Ray na 10, total 357. Prosseguindo na descida, TAP-357. Estimativo, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado no ILS X-Ray, pistola 0, ajuste permanece no 0 no 4, dando 3597. 3597, 540. Motor approach, good morning, Azul 2775, with information, Foxtrot. Flight level 190, top of descent. Azul 2775, we got contact at 58 nautical miles southwest, bound of Salvador, VOR. Maintain flight level 190, report ready for descent. Fly heading Bomedi to intercept the Bomedi 1 arrival. Roger, flying Bomedi to intercept Bomedi 1 arrival, and we are now top of descent. Azul 2775. Roger, descend and maintain flight level 050. Maintain flight level 050, Azul 2775. Can you maintain a high speed approach, sir? Number 1. Can we fly Duna? Maintaining 240 knots. Maintain heading to Bomedi, we have a our departure. Roger that, to Zulu 2775. Zulu Salvador, bom dia, Zulu 4069, ciente da Foxtrot 320 Campinas. Pista 3597, complete a aproximação, chame torre no noite, decimal 95. 1895, tá 357, voa. Nuna, prepare Sam, voa na Vatikov, número 1. Eu vou na Vatikov. Recife Salvador, muito bom dia, Altan 357, passando marcador estabilizado DLS X-Ray da 10. Altan 357, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, 1-0-1-4 no GX. 1-0-1-4, aguardando. Liberal 9970, solo aos 1-3, nível direita, segue via Alfa e Kilo até o Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, liberal 9970. Rodou para o táxi Oceaner 6225, nós temos 89 a bordo, autonomia de 4 horas, alternada em Goiânia. Então 35 no 7, autorizado pouso, pista 1-0, vento, calmo. Tempo calmo, livre pouso, tá 35 no 7. Oceaner 6225, confirmando 089 a bordo, confirme a autonomia. É, autonomia de 4 horas, senhor, e o alternado em Goiânia. Tempo 6225, livre táxi à direita via Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1014. 1014, reporte no ponto de espera. Boa, Chané 6225. Espera da 1-0, Oceané 6225, está pronto. Oceané 6225, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Lim, mantém, 6225. Então, 35 no 7, no solo, aos 1-5. Libera a direita, segue táxi via Alfa e Juliette, portão 7. Direita, Alfa, Juliette, portão 7, cansei. 5 no 7. Linha 225, autorizado decolagem, pista 1-0, vento calmo. Gente, obrigado. Iniciando, Oceaner 6225. Oceaner 6211, pronto, copy. Pronto. Oceaner 6211, autorizado Galeão, via UPZULU 44. Seguro, UP November 857, Mou Sul. Nível de voo 360. Saída, Sambo 1, transição Doppler. Transponder 5174, frequência do controle Salvador 120.8. 360 autorizado para o Galeão, Brasil 44, segura para o número 857, bolso. Vitória da 10, Tambuno, Doppler 5174, 1201, 61, 2012. Correto, Xené 6211, reporte para puxa, estacionamento, porta 9. Salvador, bom dia, o Gol, porta 963, está no gate 11, autorização para o Galeão, cliente da Foxtrot. Cono 963, bom dia. Prepare saída Sanvo 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar. Aguarde cópia número 2. Guardando, Gol. Bom Salvador, bom dia, Gol 093. Gol no 093, bom dia para Confins, prepare a aguarde cópia número 3. Alvoruna aguardando Gol no 093. Decolado ao Zuno 7, chame controle Salvador em 120, décima 8. 308, 6225. Azul 40, Chalé 6225, contato radar, suba nível 380, direto Elefa. 380, vai voar Elefa, obrigado. Chalé 6225. Azul 2775, descend to 2000 feet, QNAD 1014, cleared. IRS X-ray, runway 10, come establish it. Send it to 2,000 feet, 1014, and we are clear for the ILS X-ray. When we run 0, we will call and establish. 2775. Estamos 1 na saída, transição motiva. O transponder 5172, controle de saída 1208, azul 4069. Azul 4069, contingimento correto. Reporte para pushback acionamento no pátio 3. Montará o 4069. Gol no 963, pronto, cópia. Pronto. Gol no 963, autorizado Galeão, via Up Zulu, Costa. Up Zulu 44, seguro, Up November 857, Moussu. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doppler. Decolagem da 1-0 com curva direita. Transponder 5202, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Galeão, Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Moussu, nível 360. Saída Sambo 1, transição Doclo. Decolando da 10, curva direita. Transponder 5202, controle 1208, voo 1963 no gate 1-1. Gol 963, contingimento correto, reporte para o pushback acionamento. Trabalho. 1093, pronto, cópia. Pronto, cópia 093. Gol 093, autorizado para Confins via Up Zulu 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa direto Nítibo ou de interceptero via. Transponder 5204. Frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Autorizado nível 360 para Confins, via peso do 21. Saída Coruno, transição Elefa, após direto de Itibu, Itibu intercepta peso do 21. 5204, 208, controle, gol 293. Correto, gol 093, reporte para puxa, acionamento, botão 8. Reportará, gol 093. Alfa Yankee Papá. Alfa Yankee Papá, prossiga. Muito bom dia. Alfa Yankee Papá, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 01. Azul Alfa Yankee Papá, bom dia. Aguarde para iniciar o reboque. No aguardo, Alfa Yankee Papá. Autorizado, voo no 963, reporte táxi. Sim, me chama táxi, voo. Voo Xerena 6209, no 9, puxa em estacionamento. Azul 4069, puxa em estacionamento, remota 2 no meu. Xerena 6211, aguarde para o pushback, número 2 no setor. Corredando, 6211. Azul 4069, Autorizado, puxa acionamento no pátio 3, a pátio táxi. Passando a táxi, 4069. CF, lembrando 950 para o 050, o ajuste 1-0 no 4. 4958. Establish on the localizer 02775. Roger, contact the approach, contact tower 118-195. 1895. Salvador Tower 02775, on the ILS, 8 mile final. Azul 2775, I have your sight, clear to land runway 10, calm wind. Roger, clear to land runway 10, Azul 2775. Sete Azul 4069, autorizado o início do táxi, aposte para ingresso no pátio principal. Informa a aeronave, finalizando o pushback no 11 mesmo na saída, nível superior. Ok, vai reportar para ingresso no principal, Azul 4069. Gol 093, está no 08? Gol no 093, aguarde para o pushback, acionamento número 2 no setor. Aguarda gol no 093. O gol no 963, táxi, temos 177 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas.